Cuando olho um jardim todo em flor, quando ouço cantar de uma fonte, sinto a tua grandeza, Senhor. Quando olho as estrelas do céu, quando subo as encostas da serra, quando ouço as cantigas do vento, sinto a mão do Senhor sobre a terra. Muito obrigada, Bruno Duarte. Um rápido apontamento em relação à música anterior, que se chama Azul dos Céus. A música é minha, Os arranjos são do Bruno Duarte, mas a letra, até hoje, eu ainda não consegui descobrir de quem é. Aproveitamos que estamos em direto. Alguém que se acuse, por favor. Já lá vão quase 20 anos e eu ainda não consegui descobrir o autor desta magnífica letra. O próximo tema é um original. É o primeiro original composto em conjunto. Música do Bruno Duarte, a letra minha. Os arranjos são um bocadinho nossos. Chama-se See You In My Dreams. Para quem esteve cá ontem, é um bocadinho dentro da mensagem que eu deixei ao meu pai. Mas desta vez não é só para o meu pai, é para todas as pessoas que fazem parte das nossas vidas e que neste momento não estão cá connosco, pelo menos da forma que não estávamos habituados. See You In My Dreams. Thank you. Just breathe. Free your fears. Let it rain. See you in our dreams. Muito obrigada. Bruno Duarte. Obrigado, Silvia, Sonas Fly e o Bruno. Tu cantas sempre assim? Contigo por perto é sempre uma inspiração. Bem. Até estás emocionada. Agora fiquei sem palavras. Está bem, vou fingir que acredito. Ok, obrigado. Muito bem. Não havia melhor maneira de começar a tarde, não é? E de facto...